mais uma noite, então tudo vai terminar. Mas guardo mil recordações que eu vou levar. Uma névoa surgiu, vejo nuvens crescer e os carvalhos sussurram: vai chover. Eu devia estar mal, um adeus é tão triste, mas eu aqui sinto-me leve e feliz. Vamos ver juntos as fotos antigas de amigos que o tempo juntou. Uma vida que só há uns dias começou. De manhã os lençóis nós iremos guardar e o próximo ano esperar. Mas não vai haver próximo ano. Eu devia estar mal, um adeus é tão triste, mas eu aqui sinto-me leve e feliz. Fazi fogueiras ao longe do mar, no rio, com sapatos cruzar. Não está tão fria assim. Todos nós temos gostos diferentes, mas tu e eu vimos tudo igual. Então vá. Ver fotos antigas de amigos que o tempo juntou. Os dias passaram tão depressa e ninguém reparou. Sei que algo mudou e é difícil explicar, mas este sentimento em mim eu vou guardar. Para recordar num dia difícil esta sensação de quando era leve e feliz. Quando era